Panorama Agrícola para 20 de janeiro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quinta-feira, 20 de janeiro, noite de lua cheia. O ditado de hoje é: amor e respeito são chaves para uma família feliz. Você confere no programa de hoje nova legislação para a produção de orgânicos. E no Panorama Regional, o Chicão fala sobre a produção de frango caipira. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A legislação brasileira sobre produção orgânica de 2003 sofreu algumas alterações e o produtor que não se adaptou a ela até 31 de dezembro de 2010 está, digamos, fora da lei. É preciso recorrer ao Ministério da Agricultura para fazer essa adequação. Nós estamos recebendo o Eduardo Amaral, fiscal do Ministério da Agricultura, que coordena no estado, em Santa Catarina, a Comissão de Produção de Orgânicos. Eduardo Amaral, o que o produtor deve fazer para entrar, para estar dentro da lei dos orgânicos? Então, a legislação ela entrou em vigor, ela é de 2003, e aí teve uma série de regulamentações que demorou para ocorrer, e ela entrou em vigor agora em 31 de dezembro, né? Então, o que a gente precisa é justamente que os produtores, através das suas associações, pode ser uma ADM de microbacias, pode ser uma associação de produtores especificamente, ela venha se cadastrar no Ministério. Esse processo, ele tem até um site que é interessante para poder o pessoal se referenciar, que é o www.prefiraorgânicos.com.br. Ali tem uma série de informações, inclusive dá para tirar os formulários de cadastramento. Também o pessoal pode entrar em contato comigo pelo telefone 48-3261-9910, meu nome é Eduardo Amaral, e o e-mail também é eduardo.amaral@agricultura.gov.br. A gente sugere até que o pessoal possa, quem tenha dificuldade nessas outras formas, tentar via escritório da EPAGRE, e a EPAGRE entra em contato conosco também, né? Qual a importância dessa adequação, dessa adaptação para o produtor, Eduardo? É o seguinte, na verdade foi criada uma série de mecanismos para poder garantir ao consumidor que os produtos sejam fiscalizados efetivamente pelo Estado, além das certificadoras, o que dá uma visibilidade melhor para o produto orgânico e, além do que, o consumidor uma maior segurança. E foi feito diversos níveis de adequação, seja o produtor ligado a uma certificadora que cobra, vamos dizer, R$1.000 pelo certificado anual, seja o pessoal que vende em feira livre, que aí não se criou nada que possa onerar essas pessoas, né? Apenas a necessidade de um cadastro que não tem custo. O problema é que aí, entrando em vigor a legislação, o pessoal que não está cadastrado, eles passam a estar fora da lei. Então, correm risco de ser autuados. Mesmo sendo orgânicos, né, o pessoal que faz o processo direitinho, mas precisa ter ligado a um processo de cadastramento aqui no Ministério. Então a gente pede que o pessoal realmente se preocupe e procure tanto o escritório da EPAGRE ou as unidades do Ministério que tem no município de Chapecó, especialmente aqui em São José, em próximo de Florianópolis, né? Eduardo Amaral, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, ele que coordena a produção de orgânicos pelo Ministério da Agricultura em Santa Catarina. Eduardo, esse mercado está em franco crescimento, correto? Sim, sem dúvida. Como você diria que o potencial dele para os próximos anos? Eu acho que a tendência é de um contínuo crescimento, até porque a população da área urbana cada vez mais preocupa-se com a questão da saúde, né? As próprias propagandas que se tem em revistas ou mesmo entrevistas na televisão, quando fala de nutrição, sempre cita que os produtos orgânicos trazem benefícios, e isso está fazendo um crescimento do desejo da população por esse produto. Também o pessoal preocupado com sustentabilidade, com o bem-estar dos animais, visa a compra dos produtos também. Então a gente enxerga que agora com a regulamentação, em outros países ocorreram isso, os países onde o Estado criou leis e fez valer, sempre houve crescimento da produção. Assim foi na Europa, assim foi na Argentina, na China, na Índia, Estados Unidos, em todos os cantos, né? Então a gente acredita que vai haver um crescimento desse processo. Eduardo Amaral, tem-se números aqui em Santa Catarina de produtores que trabalham exclusivamente com orgânicos? Existem números, mas eles não são muito confiáveis. O IBGE, por exemplo, fez um seu levantamento, o Censo Agropecuário de 2006, ele encontrou 3.400 e poucos produtores. Só que na pergunta que era feita, um dos itens era que se a pessoa conhecia a legislação e se ele entendia como sendo orgânico, né? E o que a gente verificou que em algumas regiões onde o IBGE fez, o número ficou superestimado. Dados do próprio EPAGRE, através do CEPARES, foi feito um diagnóstico no final do ano, e eles não encontraram mais do que 1.000 produtores, então os dados são muito discrepantes. Como o Ministério agora vai ter todo esse processo do cadastramento dos produtores e o credenciamento das certificadoras que ocorreu, a gente passa a ter um banco de dados bastante confiável, né? Então, daqui a uns 2 meses, a gente pode dizer com mais segurança o que representa no Estado essa quantidade de produtores. Perfeito. Essa é a importância, então, do cadastro. Ele dá credibilidade ao processo e certifica também os produtores, né? Ao longo do ano agora, provavelmente de julho, inclusive isso vai estar na internet à disposição das pessoas que quiserem consultar. E é interessante porque aí o produtor vai poder ser visto do ponto de vista de pelo menos sua informação básica, município que está situado, se tem uma forma de contato, e isso facilita bastante a procura pelo produtor, né? Eduardo Amaral, é interessante notar que antes da chamada Revolução Verde, a produção era orgânica, correto? Era relativamente orgânica, né? A gente tem que levar em consideração que o termo orgânico, ele envolve não só o não uso de agrotóxicos e de adubos, mas também a questão de preservação ambiental, respeito ao trabalhador e também a questão de bem-estar dos animais. Então, antes da Revolução Verde, muitos sistemas tinham essa característica, né? Correto. Então, você, produtor orgânico que não quer ficar fora da lei, deve procurar fazer esse cadastro junto ao Ministério da Agricultura. 48-3261-9910 é o telefone, ou o e-mail eduardo.amaral@agricultura.gov.br. Fique ligado no Panorama Regional. Produção frango caipira. Em solenidade na sede da Associação dos Municípios da Região Serrana, Amores, foi lançado o folder do Sistema Unificado de Atenção Agropecuária, SUASA, que orienta os produtores rurais sobre como e quando acontece a inspeção sanitária. Naquela oportunidade, então, foi anunciado o cadastro do SISAMA junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder elaborar projetos técnicos com vistas à capacitação de recursos federais. Sem estar devidamente credenciado, não se teria como avançar com os projetos de incentivo ao agronegócio. Já, então, tem o terreno para a construção do abatedouro de frangos, de acordo com as normas técnicas federais. O presidente da Associação dos Criadores de Frangos Caipiras, Caru, São José do Cerrito, o Edson Kister Moreira, já conta com 30 avicultores associados que estão se organizando com uma escala de entrega dos frangos caipiras a serem abatidos quando o abatedouro tiver sido concluído. Após isso, através do serviço de inspeção, então, SUASA, concluído, o produto, então, será colocado no mercado consumidor com o apoio do SEBRAE e Ministério Público Estadual, que buscará mais recursos para esse empreendimento. Então, a Associação dos Municípios da região Serrana Mures tem sempre procurado apoiar os municípios associados, buscando parcerias e fazendo convênios com consultorias técnicas. E só se conquista mercado com produto e com qualidade e volume durante todo o ano. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paga João de Lares para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.